Lucy Ward chegara a Londres antes da guerra, casara com um inglês, com ele tivera filhos, foi ficando. Viúva, com os cobres da pensão, vivia a vida da colônia brasileira. Sabia de cor pelo menos 30 anos de fofocas. Não dominava, no entanto, o inglês. Sabia ainda que precisava trabalhar. E no serviço brasileiro trabalhava, fazia voz. Cedia seu talento de leitura para o programa, meia hora semanal, que lidava com as cartas dos leitores. Lucy não era, digamos assim, a melhor locutora do mundo. Sair do script, improvisar, nem pensar. Mas fazia questão de ensaiar, perguntava pelo sentido das palavras ou brincadeiras que não entendia, eram muitas, insistia em saber a pronúncia correta das bandas e músicas de então. Lucy tinha arteriosclerose, caminhava de bengala e com maior dificuldade. Morava em Rua Boa, Kensington Church, que dava logo para Harrods, e os condutores dos ônibus já a conheciam e esperavam um pouquinho mais para ela subir e descer. Trabalhou até quase que o último dia de sua vida. Em seu enterro tocaram My Way, com Sinatra, que, como ela pedira e não se cansava de repetir, era o tema de sua vida e sua maneira de ser. Não estava de todo errada. Charlie entregava as cartas. Um senhor baixinho e careca, muito alegre, louco por um bate-papo, desmentindo tudo que se dizia da reserva britânica. Entregava as cartas, revistas brasileiras também, e ainda pedia para ver. Charlie tinha a vocação do abelhudo. Queria saber o que estava acontecendo com o Brasil, com nossa família, com nossos conhecidos, tudo. Tinha uma mania que pegara com um dos 11 da sessão brasileira. Abria a porta da sala, despejava as cartas na bandeja e nos saudava com um alto e sonoro buiá, buiá. Achava uma graça enorme em nós e nossas coisas. Vai ver, éramos engraçados mesmo. Jerry era um tipo a ser evitado. Ele era motorista de minicab, não confundir com aqueles simpaticíssimos e enormes táxis negros de Londres, e encarregado de levar para casa um dos dois encarregados da transmissão noturna, que, fim do trabalho, e depois de pegar um Welsh Rabbit rápido na cantina, iam esperar o transporte. Por falar nisso, o Welsh Rabbit é uma torrada com queijo cheddar derretido em cima. Com um ovo vira Buck Rabbit. Delícias que a cantina não oferece mais. 1:30 da manhã, a hora marcada para o táxi. Esperava-se numa sala onde havia o único aparelho de televisão a cores de Bush House, pegando o único canal a cores da Grã-Bretanha, o BBC2, que, aliás, nessa hora não estava mais no ar. Lá ficávamos uma babel de nacionalidades esperando nossos motoristas. Os brasileiros torcendo para não irem de Jerry. Jerry falava sem parar, num sotaque cockney ininteligível. Corria muito e o pouco que se pegava do que dizia deixava claro que era tudo malandragem. Mais uma vez, agora pode ser revelado, ele se ofereceu para arrumar mulher para alguém da seção brasileira. Não sei se foi bem sucedido. Qualquer coisa vindo do Jerry era para se desconfiar.